con certeza que viva a rádio, que viva a rádio, que viva a rádio com tanta alegria. Que viva a rádio, que viva a rádio, que viva a rádio, que era uma boa companhia. Para vós tudo presente, para que não esteja sozinho, com muito amor e carinho damos o melhor que temos. Esteja em nossa sintonia, quer de noite, quer de dia, está no nosso coração. E para matar a tristeza vai cantar, tenho a certeza, esta tão linda canção. E para matar a tristeza vai cantar, tenho a certeza, esta tão linda canção. E viva a rádio, e viva a rádio, e viva a rádio que nos dá tanta alegria. E viva a rádio, e viva a rádio, e viva a rádio que é tão boa companhia. Para você participar, todos os dias estão no ar os vossos discos pedidos. Basta só telefonar para depois dedicar aos seus queridos amigos. Basta só telefonar para depois dedicar aos seus queridos amigos. E viva a rádio, e viva a rádio, e viva a rádio que nos dá tanta alegria. E viva a rádio, e viva a rádio, e viva a rádio que é tão boa companhia. E viva a rádio, e viva a rádio, e viva a rádio que nos dá tanta alegria. E viva a rádio, e viva a rádio, e viva a rádio que é tão boa companhia. E viva a rádio, e viva a rádio. Ora então, muito bom dia, aqui estou mais uma vez com vocês, eu chamo Lourenço e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã. Ora, estarei aqui com mais uma vez a emissão do fim de semana à porta e com muita, muita música portuguesa. Ora, então espero que vocês estejam e que passem uma manhã à nossa escuta, na escuta da rádio Arco-Íris 96.2. Então continuamos com a música. E vai ser os rebeldes, e eles querem brincadeira. Hoje é sexta-feira, dia 17 de junho de 2020. Então, espero que vocês estejam bem e tenham um ótimo dia. Agora, para quem trabalha com muita coragem, para quem vai nas estradas também, que tenham muito cuidado, porque hoje é fim de semana e há muita gente. Se há alguém que vai de vacanças ou que vá de férias a Portugal, vocês tenham muito, muito cuidado nas estradas. É o que eu desejo, e desejo um ótimo dia, e um ótimo dia para quem trabalha também.

só a outra custa mais, é mais salgada, mais amarga que a tristeza, tem outra cor. É diferente da primeira, que é por amor. Meus olhos nunca vão secar desta maneira. Passo o ano a atravessar esta fronteira. São duas lágrimas que eu choro, amor. Tu sabes que o medo de felicidade abre é de dor. São duas lágrimas nos olhos meus. Doente do coração, eu sei sozinho. O bar da cidade foi o meu caminho. Como que um feitiço encontrei a chama, e ela estava na pista e para mim olhava. Baila, baila, baila, baila, baila, chica, estou apaixonado, dá-me tu boquita. Baila, baila, baila, baila, baila, chica, estou enfeitiçado, és a mais bonita. Baila, baila, baila, baila, baila, chica, estou apaixonado, dá-me tu boquita. Baila, baila, baila, baila, baila, chica, estou enfeitiçado, és a mais bonita. Seu corpo girava no meu sentido. Mulher latina, tu já mexes comigo. Curaste o vazio da minha alma. Vem bailar comigo e me salva. Baila, baila, baila, baila, baila, chica, estou apaixonado, dá-me tu boquita. Baila, baila, baila, baila, baila, chica, estou enfeitiçado, és a mais bonita. Baila, baila, baila, baila, baila, chica, estou apaixonado, dá-me tu boquita. Baila, baila, baila, baila, baila, chica, estou enfeitiçado, és a mais bonita. Ora, 9 horas e 26 minutos, bem-vindo à Rádio, Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã. Então, se vocês quiserem fazer uma dedicação, ou dar um bom dia, ou fazer algumas perguntas, vocês só têm a fazer o 0238-434800, que a gente estará aqui para responder ao telefone e fazer algumas questões que vocês precisam. Ora, então continuamos com a música. Daqui a pouco vou passar uma página de clube e depois continuaremos com mais música até ao meio-dia. Baila, baila, baila, baila, baila, chica, estou apaixonado, dá-me tu boquita. Baila, baila, baila, baila, baila, chica, estou enfeitiçado.

a vida é linda e me faz ver que eu chegarei contigo a sonhar. Across the street, I have a dream. Across the street, I have a dream. Ora, então, 9 horas e 48 minutos e continuamos com a nossa dedicatória. Tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Anabela Ferreira de Paris para Manu Marques de Orléans. Vocês vejam bem que a gente, até em Paris, somos à escuta da Rádio Arco-Íris. E assim é que é. A gente trabalha com a internet, trabalhamos com a rádio em direto também. Ora, eu vou passar aqui uma canção, Fernando Rodrigues, Te Amo Demais, e espero que seja do agrado dela. Sofro demais. Meu coração já não vive em paz. Eu sei que tens outro que dorme em teu leito. Eu tenho uma dor dentro do meu peito. Me sacrifiquei e meus olhos choram. Meu grande amor, mas eu aceito tudo o que fazes só por amor. E eu perco a razão e tudo eu aceito por gostar de ti. Não liga nenhuma, já nada me importa. Amo mesmo assim. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Meu grande amor,

São Martinho e o pôr do sol na Luzíria. Ora, 10 horas e 7 minutos e continuamos então com a nossa música. Esta música é para todos os portistas. Este ano conseguimos mais um campeonato. Então escutamos os Filhos do Dragão. Dragão, acordado no outro século, à espera de um lugar difícil de encontrar. No treino vive a esperança, no jogo a certeza. Mais uma vitória que tens de conquistar, que tens de conquistar. A estes são os filhos do dragão, unidos para vencer, ansiosos por fazer deste Porto campeão.

que te futuramente que metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras te tornaste uma pupu e donzela. Para 10 horas e 41 minutos, e então continuamos com a nossa dedicatória. Esta vez é da parte de José Silva para a equipa de choque de Alberto. Então vou passar aqui uma desgarradinha de Jorge Ferreira. Num berço pobre nasci, num berço pobre nasci. E importa ter ou não ter, se posso ou se não posso, o importante é saber que nada no mundo é nosso. A lida, meu colégio foi a lida e continuo a aprender na universidade da vida. Esta vida que fascina, que dá lição por lição, vida que a todos ensina, uns aprendem e outros não. Só conheci com 12 anos de idade. Já andei de pé no chão por pedregulhos elevado, sem fazer qualquer questão, sem julgar nem ser julgado. Yeah. Porém, continuamos com as nossas dedicatórias e então desta vez é da parte da Ser Esperança para todos os doentinhos e não esquecendo o Ser Armando, que lhe deseja um ótimo dia de muitas melhoras e que tenha muita coragem. Então, vou passar aqui o Sagrano Sagra, Solero, Solero. Olhar profundo e um sorriso de criança, sensualidade e inocência numa só. E quando ama, ela é sublime, quer na rua, quer na cama. Amante e amiga, sempre com a mesma chama. E o seu segredo está no sangue que há em nós. Salero, ninguém no mundo tem assim tanto salero. Ninguém dá tudo como ela por inteiro. Mulher latina, para mim não há igual. Salero, nenhuma outra tem assim tanto salero. Alma tão louca com um coração sincero. Mulher latina, para mim não tem igual. Quando ela canta, ela põe todo o amor do mundo na garganta. E lá no fundo aquele ar que nos encanta. Mulher submissa, indomável numa só. E quando ama, ela é sublime, quer na rua, quer na cama. Amante e amiga, sempre com a mesma chama. E o seu segredo está no sangue que há em nós. Salero, ninguém no mundo tem assim tanto salero. Ninguém dá tudo como ela por inteiro. Mulher latina, para mim não há igual. Salero, nenhuma outra tem assim tanto salero. Alma tão louca com um coração sincero. Mulher latina, para mim não tem igual. Tem assim tanto salero. Ninguém dá tudo como ela por inteiro. Mulher latina, para mim não é igual. Salero, nenhuma outra tem assim tanto salero. Alma tão louca com um coração sincero. Mulher latina, para mim não tem rival. Salero, ninguém no mundo tem assim tanto salero. Ninguém dá tudo como ela por inteiro. Mulher latina, para mim não há igual. Salero, nenhuma outra tem assim tanto salero. Alma tão louca com um coração sincero. Mulher latina, para mim não tens rival. 10:59 e continuamos com as nossas dedicatórias e desta vez é da parte de Eduardo Teixeira para todos os colegas de trabalho e não esquecendo António Lourenço, que deseja um ótimo dia e também não esquecendo os animadores. De minha parte, muito obrigado e que tenha um ótimo dia de sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Então ouvimos a linha de água com o pão e o bar. Eu cedo um pouquinho, eu um pouquinho também. É para toda noite, ai que para, meu bem. Que culpa temos se nós somos assim? Como cão e gato, como cão e gato. Não adianta, somos mesmo assim. Como cão e gato, como cão e gato. Que culpa temos se nós somos assim? Como cão e gato, como cão e gato. Mas no amor não há pai para nós. Esquece o cão e o gato, esquece o cão e o gato. Eu desespero, fico louco, até mais não. Ela não vê logo que sou eu quem tem razão. Não dobra a torcer, pensa que é melhor assim. Será que ele não vê que sou eu que tenho no fim?

mais valor. Uma lágrima eu vi rolar. Então, continuamos com Graciano Sagra, a RTP fora de Portugal. Como pimba me embalava, cantava o povo, mais tarde também cantei. Ao som daquele comboio que arrigava, ainda no berço raspa me adormecia. Canta o meu pai, o carteiro já chegou. O meu avô espera a carta da Maria, a tia Rosa sua saia arredondou. O meu avô espera a carta da Maria, a tia Rosa sua saia arredondou. Ouve lá, meu amigo, que mal no pimba te faz. Andas triste, meu menino, deixa o nosso pimba em paz. Ouve lá, meu amigo, que mal no pimba te fez. Pois o pimba, meu menino, é do povo português. De condução, o meu padrinho tira a bona do careca, já comeu tudo o tio Sebastião. No autocarro do amor cantava eu, a tia Anica do Lolé sempre a brincar. Todos contentes a caminho de Viseu, o tio Zé deu laço por apertar. Todos contentes a caminho de Viseu, o tio Zé deu laço por apertar. Ouve lá, meu amigo, que mal o pimba te faz. Andas triste, meu menino, deixa o nosso pimba em paz. Ouve lá, meu amigo, que mal o pimba te fez. Pois o pimba, meu menino, é do povo português. No barco

todos embora. E só no verão e Natal é que mata as suas saudades, quando os seus filhos imigrantes regressam a Portugal. Tristeza chega ao fim, uma fogueira acesa ardendo e queimando dentro de mim. Diz que eu sou seu amor e meu amor você é, que encontrei meu destino e sou tudo que você quer. Quando você me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro. Porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem. E eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar outro alguém. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nós o respeito é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nós o respeito é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Ah, ah, ah. À tua procura para te ver e convencer, te pedir para voltar. Não fui quem devia ser, se perdi o teu amor, não deixei de te amar. Procurei encontrar outro caminho, agora fiquei sozinho, mas teu nome ainda chamo. Eu sei que não tem perdão, fiquei com a solidão. Não esqueças que te amo. É mais um dia sem ti. O que vou fazer de mim? Que fazer para te encontrar? A saudade dói demais, porque eu já não sou capaz de te poder esquecer. Amor, o que eu sinto por ti, o que eu contigo vivi, é tudo o que não esqueço. Se me queres e ainda queres voltar. Ora, 11 horas e 32 minutos, e vocês estão à escuta da sua rádio, a Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia com esta bela música. Isto até dá vontade de dançar, não dá? Então, quem estiver em casa, que tiver um parzinho, ou o homem, ou a esposa, ou o colega, vocês podem dançar ao som desta música. Ai! É mais um dia sem ti. O que vou fazer de mim? Que fazer para te encontrar? A saudade dói demais, porque eu já não sou capaz de te poder esquecer. Amor, o que eu sinto por ti, o que eu contigo vivi, é tudo o que não esqueço. Se me queres e ainda queres voltar, se comigo queres ficar, se o teu amor eu mereço. Oh, se o meu castigo é viver sem ti, por isso peço que voltes para mim, para mim. Tu não penses que por ti fico a chorar. se não sou mais aquilo que tu queres. Um amor se vai e vem um outro amor. Agora vai para outra paixão. Hoje nunca soubeste o que é o amor. Mas sei que um dia tu vais perceber e arrependida sei que vais voltar. Agora vai para outro se quiseres. Tu não penses que por ti fico a chorar. Se não sou mais aquilo que tu queres, um amor se vai e vem um outro amor. Agora vai para outra paixão. Hoje nunca soubeste o que é o amor. Mas sei que um dia tu vais perceber e arrependida sei que vais voltar. A questão sem poder resolver. O equilíbrio que eu não sei manter. E assim é certo, chegamos ao fim. Que o tudo que te dei foi demais e por demais se pequei. A ingenuidade de quem ama para lá de querer cuidar de si. Por ser transparente como espelho, refletir em tuas mãos fiquei. Fui de caras direito que me perdi. De mim para mim há a certeza de que pouco errei. Confesso que do amor eu pouco sei. Que é uma fraqueza não sermos assim. Essa questão sem poder resolver. O equilíbrio que eu não sei manter. E assim é certo, chegamos ao fim. Ora, 11 horas e 40 minutos, estamos a 20 minutos do fim da nossa, de mais uma emissão, o fim de semana à porta. Então, eu tenho a vos a dizer e anunciar que a partir da semana próxima, eu não estou cá, irei de férias, não. E do dia 24 ao dia 7 de agosto, não fazerei as minhas emissões à sexta-feira. E muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram esta manhã. Eu, o mais desejo é que tenham muita saúde e tudo de bom. Então, vocês já sabem que eu, do 24 ao 7 de agosto, não estarei cá para fazer as minhas emissões do fim de semana à porta. Outra vez por amor não posso. Não posso nem quero me entregar para quem não merece. Um beijo e depois diz que me ama para me enganar. Não posso entregar o meu amor para essa mulher.

outra igual. Veio lá do meu quintal aquela linda roseira. Alvalade é um jardim, está coberto de flores, onde as belas raparigas, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada. Dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas. Ora, 11 horas e 47 minutos. Então eu tenho aqui uma dedicatória para fazer, que é da parte de Ana Ferreira, de Paris, que pede uma música para Manu Marques, de Orléans, que diz que gosta muito, muito dela. Então eu vou passar aqui o Roupa Nova Joana, Um Sonho a Dois. Jeito de agradar, um sorriso brincando no olhar, me fascina com seu jeito de ser. Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter. Ela passa e o tempo faz parar. Quando fala, é música no ar. Me conquista, querendo ou não querer. Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter. Quando bater na porta, deixa entrar. Descobri que o amor é azul. Quando a gente gosta, o amor é um caso sério e tem lá os seus mistérios pra mostrar. Mas você divide na metade um desejo no olhar. Oh. Vale a pena qualquer coisa, vale tudo num cantinho pra ficar. Um sorriso pra te convencer, na luz do luar. Xananana, xananana, xananana. Ora então estamos à escuta do Roupa Nova, Um Sonho a Dois, que foi pedido de Ana Ferreira, de Paris. Ela está muito apaixonada por o Manuel Marques de Orléans. Ela sabe que brinca nos meus sonhos, todo tempo nos versos que componho. Ele sabe que estou em suas mãos. Ele é tudo que faz bem ao coração. Quando bater na porta, deixa entrar. Pra te ganhar de norte a sul, no mundo da lua tudo ser na luz do luar. Xananana, xananana, xananana, xananana, xananana, xananana. Ele é tudo que faz bem ao coração. Ora então, continuamos com Toy Rosa, Rosa Negra. Horas e 53 minutos, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na minha companhia. Entre nós aconteceu um dia, uma noite louca de paixão. O amor que fizemos foi magia, na intensa luz da escuridão. Ficou o segredo bem guardado para repetir. Não sei o teu nome e chamo-te a sorrir. Rosa negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa negra, tu serás meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério, jogo proibido mesmo a sério. Na boca, o sabor dos teus lábios de mel. O teu cheiro está na minha roupa, marcas do amor em minha pele. Sou tão perfumada e bela e escondida no olhar. Nunca deixarei de te chamar. Rosa negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa negra, meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério, jogo proibido mesmo a sério. Rosa negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa negra, tu serás meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério, jogo proibido mesmo a sério. Rosa negra, meu sinal, minha deusa sensual. Rosa negra, tu serás meu palácio, o meu lado escondido, meu mistério, jogo proibido, mas a sério. Ora, 11 horas e 56 minutos, então eu vou acabar com esta canção que é muito, muito pedida aqui para a rádio. Então é o Graciano Sagra, Vai Devagar Imigrante. Então isto é para todas as gentes que partam hoje ou amanhã, ou que vão partir a Portugal. E eu também tenho que tomar sentido nesta canção, que isto é muito bem lembrado. Então daqui a pouco eu deixo-vos com a RTP e vou ouvir esta canção e desejo-vos tudo de bom e estarei cá então de volta no dia 14 de agosto. E até lá, fiquem bem e muita, muita felicidade para todos. Do trabalho veio a casa, preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Trazia na sua mente estava no hospital, na ideia um só pensar, o seu paizinho beijar ao chegar a Portugal. Mas tudo foi de repente, pertinho de Benavente, o drama aconteceu. Ele vinha tão cansado de tanto já ter rolado e então adormeceu. Nada podendo fazer, num caminhão foi bater e deu-se o choque frontal. Seu carro se Ora, pois é assim que eu termino a minha missão de mais um fim de semana à porta. Espero que tivesse gostado da minha missão e desejo-vos um bom fim de semana e até ao dia 14 de agosto, se Deus quiser, se tudo se passar bem. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr. Até desejo-vos um fim de semana, um ótimo dia de sexta-feira e até à próxima. Venham todos devagar. O futuro está em jogo. Palavras de líderes europeus à entrada para o Conselho que hoje arranca. Os 27 Estados-membros vão tentar chegar a um acordo sobre o Fundo de Recuperação Económica com a crise pandémica.